Vamos orar ao Senhor, agradecendo que a gente está aqui hoje, nessa noite fria por fora, mas que em nome de Jesus seja quente no calor do Espírito Santo por dentro. Amém? Senhor, muito... Vamos ficar de pé, vamos ficar de pé. Vamos aproveitar. Quem está aí com seu cônjuge, né? Com sua noiva, seu namorado, fique pertinho dele e ore com ele, ore com ela. Vamos orar ao Senhor. Eu vou orando aqui, você vai orando aí. Senhor, em nome de Jesus, nós estamos aqui reconhecendo que somos necessitados de Ti, Senhor. Não há em nós qualquer dignidade que não tenha vindo do Senhor. O Senhor é a nossa esperança, o Senhor é o nosso aio, o Senhor é o nosso lastro. Nós estamos caminhando sobre as Tuas mãos, porque os anjos do Senhor têm calçado os nossos pés. E nós também queremos estar sob, abaixo do senhorio do Senhor. Queremos estar mesmo sujeito à Tua autoridade, Senhor. Porque o mundo tenta nos colocar tantos posições, o mundo tenta nos arrastar para o buraco. Mas o Senhor é fiel, o Senhor vai nos levantar, vai nos erguer. Nós cremos nisso, Senhor. Que haja do próprio Espírito do Senhor agindo em nós uma disciplina, Senhor, para correr em favor da Tua Palavra, em favor dos planos que o Senhor tem para nós, são planos de paz e não de mal, para nos dar o fim que desejamos. Ó Deus, que nós venhamos a desejar ardentemente cada dia um casamento, uma família que não é baseada no mundo, mas é baseada no Senhor, é baseada na Tua Palavra. Tantas coisas passam, Senhor. Tantas coisas passam, tantas modas passam, tantas filosofias passam. Mas a Tua Palavra, ela permanece para sempre. Amém. Que nós, para permanecermos para sempre unidos, possamos, em nome de Jesus, estar então naquilo que permanece, que é a Tua Palavra. Amém. Muitos barcos afundam, muitos aviões caem, mas nós procuramos viajar da forma mais segura. E se tantas coisas perecem, mas a Tua Palavra permanece para sempre, que estejamos então na Tua Palavra, em Tua Palavra, porque assim, Senhor, não desviaremos nem para a direita, nem para a esquerda. 1.000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa esquerda, mas o Senhor vai nos fazer permanecer como cedro do Líbano, edificados, dando sombra a quem chegar perto de nós. Em nome de Jesus, perdoa os nossos pecados, Senhor. Aqueles pecados, Senhor, que tem tenazmente, como diz a Tua Palavra, tentado contra nós. Perdoa-nos em nome de Jesus. Abre o nosso coração para a direção do Senhor nessa noite. Que a Tua Palavra não seja como uma coceira nos nossos ouvidos, não, mas ao contrário, ela venha mesmo, Senhor, a afagar a obra do Teu Espírito em nossa vida. Ela venha mesmo contra a nossa carne, mas a favor do que o Teu Espírito já tem feito. Em nome de Jesus, nós entregamos ao Senhor esse momento. Reina aqui, Senhor. Governa essa reunião. Move o Teu Espírito no nosso meio. Porque nós já estamos sendo edificados no Senhor nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Vamos, então, já que a gente já se apresentou, né? Eu, carinhosamente, separei alguns temas, né? Alguns deles nós já trabalhamos aqui, nós vamos rever. Outras coisas novas. E são sete pontos, sete passos, né? Que nós... Sete princípios, eu prefiro dizer, que nós, se observarmos, certamente vamos começar a ver mudanças daquilo que não está bom e nós vamos ver uma consolidação, assim, uma continuidade daquilo que o Senhor já tem feito e já tem melhorado para nós. Porque a Palavra de Deus, ela é firme, né? A Palavra de Deus não é uma opinião, a Palavra de Deus não é uma dica, a Palavra de Deus é a ordem. A gente tem que começar a ver a Palavra de Deus assim, não como uma dica, não como uma sugestão. Tem pessoas que veem a Bíblia como uma sugestão, veem Jesus como um cara legal. Não. Só funciona se a Palavra de Deus for ordem. E se Jesus, além de um cara legal, Jesus for nosso Senhor. Né? O Juan Carlos Ortiz, ele diz que o Senhor, ele não é salvador daqueles que ele não é Senhor. Ou seja, ele só é salvador daqueles que ele é Senhor. Salvação todos nós queremos. Mas e o senhorio de Jesus? Né? O Senhor Jesus é para aqueles que Ele vai salvar. Amém? Primeira coisa que eu queria que a gente visse, não sei se vai dar para a gente ver os sete, né? Mas a primeira coisa que eu queria que nós trabalhássemos aqui hoje, primeiro ponto é vencendo a rotina. Adoração e gratidão geram uma multiplicação Então, a rotina é um dos piores problemas que eu tenho visto, tanto no consultório quanto no gabinete, na literatura. Quantas vezes você já ouviu um amigo, uma amiga que se queixam da rotina no casamento deles? Rotina é um negócio difícil da gente lidar, não é? Segundo ponto que a gente vai ver hoje é superando as frustrações. Quando a gente casa, logo que a gente casa, às vezes a gente, no carro que está saindo da cerimônia, às vezes na própria cerimônia de casamento, já tem algumas frustrações, né? Como é que a gente supera isso? Porque se a gente tiver uma ideia de casamento ideal, onde não tem frustração, não tem dor, a gente já começa errando, né? Tá aí uma dica também para quem vai casar.